Quatro amigos se encontram no barzinho durante o final de semana. Aí eles começam a colocar o papo em dia. Depois de alguns guaranás e esgotar assuntos menos importantes, né? Os colegas, eles debatem sobre assuntos do momento em todos os cantos da cidade. Conceito de mensuração. Meus amigos Alexandre, Carlos e Evaldo, estava a pensar sobre mensuração. Mensurar, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa determinar medida de, medir. Mas, para que essa mensuração seja confiável, ela precisa satisfazer alguns requisitos ou procedimentos para que haja fidedignidade da medida do que está sendo aferido. Por sua vez, a fidedignidade das medidas se refere à consistência ou estabilidade de uma medida de comportamento. Uma medida fidedigna de uma variável psicológica, como a inteligência, produzirá os mesmos resultados cada vez que o teste for aplicado à mesma pessoa. Complicado isso, hein, Alexandre? Na verdade, sim. Na verdade, qualquer medida tem dois componentes. Tem que lembrar disso. Qualquer medida tem dois componentes, entendeu? É assim, um score real, que é o score verdadeiro da variável. E um erro de mensuração. Uma medida fidedigna da inteligência, que contém pequenos erros de mensuração, produzirá scores de inteligência idênticos, ou pelo menos quase idênticos, cada vez que o mesmo indivíduo for submetido ao teste. Ah, eu acho esse assunto o máximo. Porque, para avaliar a fidedignidade de uma medida, precisamos obter pelo menos dois scores. Se a medida for fidedigna, os dois scores deverão ser muito semelhantes. Um coeficiente de correlação de Pearson que relaciona os dois scores deveria ser uma correlação positiva elevada. Há muitas maneiras de avaliar a fidedignidade de uma medida. Bom, nesse caso aí, mano, eu manjo desse assunto, entendeu? Porque eu fui aluno de Zenit, entendeu? Então eu posso explicar pra você o seguinte, olha. O primeiro é a fidedignidade do teste e reteste, entendeu? Teste e reteste. É avaliada medindo se os mesmos indivíduos em dois momentos distintos. Por exemplo, a fidedignidade de um teste de inteligência poderia ser avaliada obtendo essa medida de um grupo de indivíduos num dia. E novamente, uma semana depois, teríamos aí, então, dois scores para cada pessoa. E aí nós poderíamos calcular um coeficiente de correlação para determinar a relação entre os dois scores do teste e do reteste. É, concordo com você. Agora sim, o segundo método é conhecido como fidedignidade da consistência interna. Nesse método, Alê, os indivíduos são testados apenas uma vez. É possível fazer isso porque muitas das medidas psicológicas são compostas por várias questões diferentes, denominadas de itens. A fidedignidade da consistência interna consiste em avaliar a fidedignidade usando apenas respostas obtidas num ponto específico do tempo. O indicador da consistência interna é a fidedignidade dos métodos, que é a correlação entre o score total de um indivíduo na primeira metade do teste e seu score total na segunda metade do teste. Esse cara é bom, eu acho que esse cara falou da Marley. Por fim, amigos, a fidedignidade entre avaliadores, que é a correlação entre as observações feitas por dois indivíduos diferentes. A medida será fidedigna se houver alta concordância entre os juízes. Que menina linda pra casar, correu ele para experimentar. Mas se esqueceu do principal, precisa retestar para provar. teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste. Ele precisa retestar. Teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, antes de se aventurar. Que carango bom para comprar. Lá vai ele se apaixonar. Nem motor tinha pra ligar. Como pôde então ele comprar? Se esqueceu do teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste. Ele precisa retestar. Teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, antes de se aventurar. Tinha um dinheirinho pra aplicar, colocou na poupança pra não gastar. Perguntou ao Túlio o que fazer, cegamente resolveu obedecer. Se esqueceu do teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste. Ele precisa retestar. Teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, antes de se aventurar. Cara, e a validade de construto? É muito interessante, porque a validade de construto refere-se à adequação da definição operacional das variáveis. Ufa! E em termos de mensuração do comportamento, a validade de construto coloca em questão se a medida empregada realmente mede o construto que realmente pretende medir. Nossa, vale ressaltar ainda que a validade de construto divide-se em validade aparente, validade convergente e discriminante e validade de critério. Eu já pensei que a validade de construto... Se eu tomar isso aqui, eu vou te explicar uma coisa mais interessante. Peraí, viu? Vamos lá. Tem a validade aparente, que aí você não fala, você não domina isso aí, Léo. Ó, a validade aparente é o seguinte, é o método mais simples, entendeu? É o mais simples, porém é menos satisfatório para avaliar a validade. Ele tem como finalidade demonstrar se a medida parece medir aquilo que pretende. Ela se caracteriza por não ser muito sofisticada, entendeu? É muito sofisticada. Ela varia apenas considerando a avaliação teórica de uma variável, se a medida parece de fato medir essa variável, você tá entendendo? Não gostei de nada disso que vocês dois falaram. Nada, nada, nada, nada. Eu prefiro a validade convergente, que significa que a medida se relaciona de forma prevista com outras variáveis, meu bem. Essa validade resulta de pesquisas nas quais a medida é usada para estudar o comportamento. Contudo, a medida não deve estar relacionada a variáveis que não dizem respeito à autoestima. Isso é formalmente conhecido como validade discriminante. Estou vendo que eu sou o único sóbrio aqui, viu? Não podemos esquecer ainda a validade de critério, onde a pesquisa é conduzida para examinar se o teste, denominado variável preditora, está relacionado ao comportamento futuro. Comprei um colchão pra dormir melhor. Coloquei na cama, ele era menor. Ih, chateado. Comprei outra cama e desta vez testei o colchão. Errei outra vez. Medida aparente não é muito confiável. É muito simples, não traz conclusão. Medidas precárias. Medida aparente não é muito confiável. Ela é muito simples, não traz conclusão. Medidas precárias. Para não errar, vou me aprofundar múltiplas validades eu vou usar, junto à aparente e à convergente, discriminante de critério. Ufa, chego lá. Medida aparente não é muito confiável, ela é muito simples, não traz conclusão. Medidas precárias. Medida aparente não é muito confiável, ela é muito simples, não traz conclusão. Medidas precárias. Que tal falarmos um pouco sobre as variáveis de mensuração? As variáveis de mensuração vêm a ser um método específico usado para manipular ou medir as variáveis. A variável divide-se em escalas nominais, escalas ordinais, escalas intervalares e escalas de razão. E por falar em razão, eu acho que você agora tem razão. Agora sim você está falando com razão. Presta atenção, presta atenção. A primeira delas são as escalas nominais, entendeu? Você sabe dizer nominais? Então, nominais não tem propriedade numérica e quantitativa. Nem numérica ou quantitativa. Em vez disso, as categorias ou grupos simplesmente diferem um dos outros. Algumas vezes as escalas nominais são categóricas. Por exemplo, uma pessoa classificada como homem ou mulher. Ser homem não implica uma quantidade maior da variável sexo do que ser mulher. Uma vez que os dois níveis são simplesmente diferentes, entendeu? Você não tá entendendo nada. Não gostei. Simplesmente não gostei. Certo? Esse negócio de escalas nominais, não gostei. Porque eu prefiro as escalas ordinais. Nos permitem ordenar os níveis da variável estudada. Em lugar de categorias que são simplesmente diferentes, como numa escala nominal, as categorias podem ser ordenadas da primeira à última. Um exemplo muito claro de uma escala ordinal, Ale, é o sistema de classificação de filmes usado na seção de televisão de jornal que as pessoas costumam ler. Os filmes de televisão recebem uma, duas, três ou quatro estrelas, de acordo com a crítica do cinema. Se a gente olhar por esse ângulo aí, você tem razão. Porém, meu irmão, pois você tem que considerar o seguinte: no que diz respeito à escala intervalar, a diferença entre os números na escala tem significado. Tem significado, entendeu? Mas exatamente os intervalos entre os números são iguais. Os números têm que ser iguais. Os intervalos são sempre iguais. A diferença entre os números 1 e 2 na escala, por exemplo, é igual à diferença entre os números 3 e 4. É sempre igual. Escalas intervalares geralmente tem 5 ou mais níveis quantitativos. Eu vou dar um exemplo disso aí pra você, só pra você entender direitinho esse negócio. Presta atenção. Presta atenção que eu tô falando com você, meu. Ó, um termômetro Fahrenheit ou Celsius. Sabe o que é Celsius? Então, um termômetro Fahrenheit ou Celsius, ele mede temperatura em escala intervalar. A diferença de temperatura de 40 e 50 graus é igual a diferença de 70 para 80. Você está entendendo isso? Porém, presta atenção. Não existe zero absoluto na escala, não. Né? Não existe zero absoluto na escala que indicaria ausência de temperatura. O zero em qualquer escala intervalar é apenas um ponto de referência arbitrário. Que horror. Você não consegue entender isso, não. Pessoal, o papo está muito bom, mas minha patroa está aqui ligando já. E para finalizar, temos que falar sobre a escala de razão. Nesse tipo de escala, tem um zero absoluto que indica a ausência da variável que está sendo medida. Por exemplo, muitas medidas físicas, comprimento mais tempo. De modo que se possa afirmar que uma pessoa com 80 quilos tem o dobro do peso de uma pessoa com 40. Ou os participantes do grupo experimental respondem duas vezes mais rápido que os do grupo de controle. Operacional. Manipulação e até medir mensuração. VI e VT, H1 e H0, quali ou quanti. Reatividade. Parece loucura, mas é importante conhecer as escalas para não errar. Escala nominal, que não tem números. Escala ordinal, que é pra ordenar. Tem a intervalar e a de razão, cuja diferença é o zero absoluto. Parece loucura, mas é importante conhecer as escalas para não errar. Parece loucura, mas é importante conhecer as escalas para não errar. É isso aí, é isso aí. Tá vendo aí, né, pessoal? Conversa de colegas da UF sobre qualquer tema em qualquer final de semana é sempre assim. Guaranazinho, um assunto do cotidiano. E se você quiser aí se inteirir nessa turma, sempre você faz o Enem, de preferência opte pelo curso de psicologia, é claro, que você encontrará essa turma por lá. Valeu, gente, até mais!